Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a Falar de Memória, sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto, ainda nestes tempos de pandemia que estão para durar, parece. Falamos hoje sobre como tudo isto que estamos a viver veio colocar em causa o modo de viver a que estávamos habituados há já muito tempo. Refiro-me à globalização e ao cosmopolitismo, às constantes viagens. Nunca se viajou tanto como no nosso tempo, mas tudo isso está agora em suspenso devido a um novo tipo de coronavírus que já infectou cerca de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. E neste grande confinamento que vivemos, vale a pena lembrar, Malaca foi conquistada pelos portugueses em 1511. Foi lá que terão ouvido os portugueses falar de Macau pela primeira vez e tomado contactos mais próximos com a China. Malaca era um grande empório na altura, mas a sorte desta cidade malaia mudou muito numa história, João, que serve de aviso sobre como a globalização traz tanto de promissor como de ameaçador. Exatamente, estava-se nessa altura, estava-se no início do grande processo de globalização, que seriam os 400, 500 anos seguintes. E de maneira que ao aproveitamento da fraqueza de Malaca, por duas razões, porque o Império Português tinha-se disseminado demasiadamente, portanto estávamos, e aliás Afonso Albuquerque tinha bastante razão quando dizia que não se podia ir muito mais longe do que a Índia, e portanto ele não acreditava muito no projeto da China. Mas mesmo assim ele foi e conquistou Malaca, exato. O sultanato, ora, exato. Um grande empório comercial onde se falava mais de 80 línguas diferentes. Porquê? Porque aquilo militarmente era vital, não é? Era a porta de todo o Extremo Oriente e a porta da China também, porque se os chineses quisessem vir para Goa, tinham que passar por Malaca. Fosse como fosse, Malaca era tão importante quanto muito falar, aquilo era uma quimera, porque, primeiro, era um protetorado chinês e nem o Afonso de Albuquerque, nem os navegadores portugueses sabiam que aquilo era um protetorado chinês. E, portanto, e daí também as dificuldades da aproximação dos portugueses à China ao longo das próximas décadas depois de 1511. Exatamente, esse foi o grande problema que depois fez com que o projeto de Macau se tornasse um projeto de aventureiros à revelia da coroa. Ações individuais. É uma ação completamente individual que, enfim, por motivos que não se pode agora explicar aqui, isso levaria muito tempo, motivos completamente extraordinários fizeram com que tivesse sucesso, por uma coincidência de interesses muito variada, etc, etc, etc. Malaca não. Malaca era um objetivo militar, estratégico, estava ali. Foi uma conquista. Exato. Ora, depois, bom, a fortificação de Malaca, a famosa. Exato, a famosa, que era mesmo famosa, portanto, a engenharia militar portuguesa nessa altura revelou-se ali em toda a sua dimensão. Construiu um forte inexpugnável. Inexpugnável, que era completamente inexpugnável, mas depois verificou-se que era inexpugnável para nada, porque o comércio da florentíssima Malaca desapareceu por completo na sequência da nossa ocupação. Comércio de especiarias, noz moscada, cravo. Exato. Só para se ter uma ideia. Exato. Pois, ora, tudo isso passou-se para onde? Passou-se um bocadinho mais para leste e mais para sul. Portanto, para as ilhas todas da Índia. As ilhas orientais, as ilhas das especiarias. Tais, exatamente. Os holandeses, quando entram em Malaca, atacam Malaca porque também estão convencidos que Malaca é comercialmente importante. Os holandeses não tentavam dilatar a fé e o império. Era uma estratégia disso, comercial pura comercial. De afirmação e também de independência, né? Do então recém-estado. Era uma coisa pequenina, a Holanda precisava de... Perante Espanha, de perante Inglaterra... Perante os impérios, exato, claro. E principalmente perante Espanha, porque estava sob a dominação espanhola, não é? E de maneira que O que acontece é que para os holandeses, quando chegam a Malaca, Malaca está doente, há mais uma peste. Mais uma peste que enfraquece muito. Exato. A presença portuguesa lá, a defesa. Exato. E de maneira que os... E por outro lado, nós não tínhamos capacidade militar para trazer de Goa tropas suficientes para contrariarem o avanço. Exato. E de maneira que, mas mal os holandeses ocupam Malaca... Não, 1641. Por aí. E nessa altura já... Não havia Macau, porque tinha havido as tentativas de ocupação de Macau em 1622, uns anos antes, e a que fracassou. Portanto, Macau e Goa foram os únicos que resistiram ao domínio holandês. Exatamente, resistem aí. Resistem porque Macau ficava na China e ninguém sabia ainda o que era a China. Hoje sabemos que a China era um império estável, com uma força dominadora tão grande como os impérios europeus. Era a mesma coisa. Portanto, nada que tocasse os interesses chineses teria sucesso naquela altura. E de maneira que, o que acontece também, é que ao entrarmos nessa zona, e os próprios holandeses, ao entrarem em Malaca e nessa zona da Insulíndia, entram também em território completamente desconhecido e vão-se confrontar também com o maior inimigo dos conquistadores, dos navegadores e dos comerciantes e dos soldados, que são as doenças. A doença que atacou Malaca atacava toda esta zona. Eram doenças endémicas. Eu estou-me a lembrar, havia os paludismos agravados, não havia qualquer... Muitas febres. As febres mais variadas, coisas são conhecidas, o dengue... Havia aquelas doenças neurológicas que o Stefan Zweig tão bem pôs num dos seus livros, Amok, o doido da Malásia, doenças que eram incuráveis no século XX, continuavam a ser incuráveis e que, por exemplo, fizeram fracassar não só a empresa holandesa, como ameaçaram diversos pontos onde os ingleses se estabeleceram e de maneira que não havia hipótese de era a natureza a vencer os maiores impérios. Exato. Não havia força que resistisse. A Congregação para a Propaganda da Fé do Vaticano investe fortissimamente na segunda metade do século XIX, precisamente nas zonas colonizadas pelos ingleses e pelos holandeses, Java e todas aquelas ilhas à volta, onde os europeus não conseguiam resistir mais de 2 anos, morriam. As missões da propaganda da fé do Vaticano morreram na acessão real da palavra, porque os missionários morriam ao fim de 1, 2, 3, 4. Se resistiam 5 anos era muito. Geografias inclementes. Inclementes, completamente inclementes, e a Igreja não conseguiu entrar aí, fixou-se apenas em Timor. Também um caso, enfim, muito esporádico e muito especial, que é possível hoje entender, mas que é um bocado como o de Macau. Macau foi porque a China quis. Em Timor, Macau resistiu, portanto... Essas grandes cidades do passado, Malaca, Goa, Aceh, Penang, esmoreceram. E desapareceram todas. E desapareceram por causa das doenças. Timor, enfim, Timor terá sido o acaso que poupou a ilha, enfim, ao desaparecimento como bastião de europeu e católico. Assim recordamos muitas histórias, Malaca em concreto, uma cidade que, com o aparecimento das grandes viagens e das expansões coloniais europeias, foi da glória ao declínio. É uma história talvez oportuna neste tempo em que, por causa da pandemia do novo tipo de coronavírus, o mundo se questiona sobre o modo de vida a que estava acostumado, a globalização das viagens contínuas. Aprendemos uma vez mais que, com muitas promessas, vêm também, por vezes, ameaças. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por Falar de Memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos. Thank you.